Olá? Aí, olha os prefeitos. Ficou numa perreco o nosso nome. Os caras querem atrapalhar, querem zoar. Você vê a cara dos caras quando nós passa, tio? Comédia, né, mano? Os caras querem botar olho gordo. Doido que fica razente pro nosso lado. Mas não vai ficar, não, mano. Nós voa alto até umas horas. Quer pegar nós? Pula aí. Pula aí, vai, mano. Razente pra nós não fica, não. Nós voa alto. Olha os blefe aí. Nada a ver, mano.